se entrega por mí. Entrego só na moto, de parabéns na mão. Se entrega por mim. Se entrega com o Eu não me entrego ao tenente, não me entrego só na moto, de parabéns na mão. Se entrega. Não é de Deus nem do diabo.